Torre Salvador, muito boa noite. Trip 5218. Estabilizado no ILS X-Way para pistão 0 Salvador. Gente, boa noite. Trip 5218. Aguarde a autorização de pouso. Com ajuste no 0 no 5. Ajustado no 0 no 5. Aguardando autorização para pouso. Trip 5218. O Eco Tango Índia, o Sol Alto 30. O senhor vai para qual hangar? Autorizado, táxi pela 17 até a DEI. Boa noite. Desce para 2.000 pés, que é negão no 0 no 5. E aguarde autorização para o ILS. Autorizado ILS, reporte estabilizado. Estabilizado no localizador, Gol 9278. Gol 9278, completa aproximação, chama a torre 1 no 895, bom pouso. 295, boa, daqui a pouco. Web 5827, chama Recife 1 no 251, bom voo. 1251, obrigado. Gol no 604, redução 200 nós, desce para 3.000 pés, que negar 1 no 0 no 5, hold. Ok, 209, 1 no 0 no 5, 604. Não. Aguarde autorização de pouso, com informação, temos um ATR da Trip a 1 milha da cabeceira 1 no 0. Gente, gol 9278. Está pronto para a cópia? Sim. Autorizado Natal, nível de voo 370, via Brasilu no 0. Subida Puca, transição de par, primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder é o 5035 e o controle em 120.8. Autorizado para Natal, via Upper Zulu 1-0, decolando da 1-0, saída Pulcan, transição Z4. 5035, transponde 208 ao controle. Correto, chama para push back acionamento. Reporta push acionamento. A senhorita havia nos falado, primeira curva à direita, confirma? Desconsidere, à esquerda. Certo. Ah, 1-0. O vento é 1-30 graus, 62 é nosso. Livre pouso na 1-0, gol 9278. Solo, 35-29, boa noite. 5218, muito boa noite. Táxi autorizado Alfa Juliette, remota 1-3. Alfa Juliette para remota 1-3, 5218. Completa sinal, chama a torre 1-895, com pouso. Gol no 604, reduza para 1-809. desce para 2.000 pés, está autorizado IRS, reporte estabilizado. 2.000 pés, 689, voo 604. Boa noite, 3858, 6600, continue na final, aguarde a autorização de pouso. O ajuste é 10 no 5. Quem aguarda autorização de pouso na 10-3858? Desça inicialmente até 4.000 pés, quem negar 10 no 5 na proa do VOS. 36, libere a direita, 1219 o solo. Direita 219, 9278. Salvador Oceaner 6310. Sim? Oceaner 6310, no 06, puxa o estacionamento. Cliente, aguarde. Guardando no 0. Paulo Salvador, boa noite, gol 9278, decorando a foto do Sotti. 9278, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette pro portão 05, gol 9278. 604, completa a final, chama a torre 1 no 895 com pouso. Boa, no 604. No 604, completa a aproximação e chama a torre 1 no 895 com pouso. 895 mais. 2 Salvador, gol no 604, transfere, está uma milha do. Uma milha e meia do colocador. Número 2 para pouso. Claro. Autorizado Galeão, nível de voo 380, via Pêndulo 10. Da Euleda Bridge, a subida, primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder é o 5042 e o controle em 120 decimal 8. 380 Galeão, via Pêndulo 10. Da Euleda Bridge, a subida, com curva à direita, 5042, transponder 208, controle da Pêndulo. Correto, chama para pushback pela mesa. Na sala 39, livra direita, ano 219. 219, obrigado. Salvo Salvador, está 3858. 3858, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Vai prosseguir via Alfa, chamar antes da Juliette, está 3858. 310 para o táxi com 160 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterando Natal. Qual alternado? Natal. November Tango, ciente. Ficando atento apenas ao término do parqueamento do Boeing da Luna 05, após prosseguir o táxi via pátio principal em Alfa. Ponto de espera vai chamar a torre 1895, o ajuste 1015. Informativa, aguardando o parqueamento do Boeing da Gol, após pátio de Alfa, ponto de espera 1295. Fala Salvador, muito boa noite, boa noite, 89, quem tem informação Tango, pronto para a corte. 1889, autorizado plano para o Galeão, nível de voo é o 360, via Pesolo no zero. Gael Leda Bridge a subida, primeira curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5037. E o controle em 120, decimal 8. Boa noite, 89, autorizado Galeão, 360, via Pesolo 10. Leda da El, Leda Bridge, com primeira curva direita, 5037, o transponder, 2208, controle de saída. Tá correto no 889, chama para pushback estacionamento. Chama lá. GDS, 3258, está visual com o Airbus da Avianca, tá taxiando? Afirmo. Após a passagem do tráfego, ingresso Juliette, portão 03. Ok, depois passagem do tráfego, vai ingressar no pátio 23, 3258. O 604, boa noite. Táxi autorizado, Alfa, Juliette, portão 02. Papa Golf, cancelado 243, desça para 1.500 pés, na prona rotatória, reporta visual para o campo. Salvador, Oceania 390, portão 90, pronto. Oceania 6310, linda cola, portão 10. Venta de 1-3, dando graus, com meia dúzia. Autorizado, Oceania de colar, confirma? Afirmativa, linda cola, venta de 1-3, dando graus, com meia dúzia. Oxa, 6310. Linda cola, né, 390. Oxa 6303, acionando a identificação, desce para 4.000 pés, QNH 10 no 5, na chegada bom. Desce 4.000 pés, na bom, Centro 298, aciona a identificação, desce para o 050, chegada Mari. 4298, tem condições de manter high speed voaduna? Voaduna da presente, azul 4298. Decolou agora aos 4.6, controle 120.8, por gentileza. Controle 08, gráfico, até a próxima, 6.90. Mandou o Xenai 6.3.90, transfere. Xenai 6.3.10, contato radar, sobe a montanha 350, saída PUCA. Ativo, acessão 350, perda PUCA, 6.3.90. Autorizado Jamo, 6.3.10. Autorizado Jamo, 6.3.10. Drone 6.3.13, queria possível voar a dona. 6.3.13 é o número 2 na aproximação. Mantenha o perfil para evitar a vetoração. Mantenha o perfil, 6.3.13. Papagô está 5 milhas da rotatória, visual com aeróbico, é o número 1. Visual número 1 para aproximação. Lógica Papa Golf, torre 1-8-9-5, bom voo. Obrigado. Bom. Posso ter a sua Papa Golf? Prossiga, acho que Papa Golf. Está a 3 milhas da rotatória, visual com aeróbico. Reporte quanto na rotatória, por gentileza. Tem condições da presente para seguir direto final da 7? Está presente para seguir final da 7, reporte terceira milha. Oscar Papagô. 162 para pushback acionamento? 2196 para autorização. 2196, não está um pouco baixo? Pronto para cópia? 5226. Está pronto para cópia? Afirmo, pronto para cópia. 5226. Autorizado Aracaju, nível de voo no 90 via Golf 677. Subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem. 5043 é o código, 5043 e o controle 1208. Tem contato visual com o senhor, tem livre pouso na 17. O vento é de 130 graus com 5 nós, ó, que tá pra Golf. Tô, livre pouso. Correto, show para pushback acionamento. Azul 4298, direto 2000 pés, QNH 1096. Autorizado ILS, reporte estabilizado. 5-3, autorizado MacTrack, reporte livrando a pista, por gentileza. Chanel 6310, chama o centro Recife, 12545, bom voo. Recife, 12545, grato, 6310. A próxima. 70 nós, 63. Do 4298, desça para 2000 pés. Canal 6313, para sequenciamento, mantenha pro limite ao localizador. 6 Pro, limitado pelo localizador, 6312. Na 6313, desça para 2000 pés, que nega 10016 para o ILS, curva esquerda para o 1160, reposta estabilizada. 2000 pés, 1016, para o 160, autorizado ILS, está chamado estabilizado, 6313. Azul 4298, estabilizou? Firmo. 4298, completa final, chama torre 1 no 895, bom porto. Torre Azul 4298. 4298, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Aponte quando baixado e travado. 6 milha, repórter. Travou na quinta milha azul. Agora sim, contato visual para a nave, tem livre pouso na 10, o vento é de 130 graus com 5 nós. Livre pouso na 10, azul 4298. Paulo Salvador, boa noite, voo 889 na 09 para o pushback, acionamento. É o número 2 do pushback, aguarde no 889. Tá na sua escuta, 889. Na 6313, estabilizou? Estabilizou. 6313, completa final, chama a torre 1895, bom ponto. 1895, obrigado.